Vamos deixar a nossa última aqui, tá ligado? E é desse jeito. Existem diversas situações que me fazem sonhar. São momentos de frustrações que hoje só me alimenta e me faz expressar. Expressar um sentimento de revolta por achar que era esperto, porém estava sendo enganado por um sistema falho e fraco. O tempo se passou e aquele objetivo que é impossível de ser restaurado só me deu forças para ultrapassar outros obstáculos. Se eu desistir, serei um covarde ou fraco. Por isso eu corro atrás e nunca retorno. Porque se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Eu só quero no futuro próximo. Eu espero que a possibilidade de realizar meu sonho seja mais do que zero. Com 1% de chance eu já fico feliz. O que me resta é esperança que já criou até a raiz. Que eu cultivo com sua que sai da minha pele. Quem sabe com alguns anos esse processo acelere. Enquanto isso eu vejo o meu povo infeliz. Com tantas desilusões, não é tão fácil assim. Pra realizar o seu sonho é preciso ter sorte, infelizmente. Essa é a vida do pobre. Quando criança imaginava o que ia ser. Quando crescer, na adolescência eu logo vi meu pensamento derreter. Como um bloco de gelo exposto ao sol. Evaporou, decolou, o que me resta afinal. Correr atrás desse sonho, não me conformo com o presente. Porque o futuro a Deus pertence. Espere o futuro mudar sua palavras vida. Sábias de Ed Rock. Será consequência do presente. Parasita hoje, coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Meu sonho ficou perdido no passado quando amanheço. Procuro sempre um resultado, eu sempre corro atrás e nunca retorno. Porque se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Meu sonho ficou perdido no passado quando amanheço. Procuro sempre um resultado, eu sempre corro atrás e nunca retorno. Porque se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Eu não nasci como alguns em um berço de ouro. Meu berço era de madeira apoiado em um tijolo que meu pai colocava para fugir da enchente. Não entendi. Não, toda criança é inocente. De tanta dificuldade dos meus pais sinto orgulho. Pessoas pobres e honestas que fez de mim um homem justo pra saber distinguir o que é certo, o que é errado. Tive vários exemplos. Na favela fica claro, só tem duas opções pra escolher seu caminho. Alguns preferem o mais fácil, eu escolhi o mais difícil. Sou caçula de 8 filhos e ninguém se perdeu. Na favela eu sofri, tu diz pra mim espelho meu. O que é que eu faço? Sempre sonho em ajudar os meus filhos com tanta dificuldade. Realidade é quase impossível, por isso eu corro atrás e nunca retorno. Porque se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Satisfação total. Quem quiser ver esse videoclipe no YouTube, Carta Magna, meu sonho. Meu sonho ficou perdido no passado quando amanheço. Procuro sempre um resultado, eu sempre corro atrás e nunca retorno. Porque se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Meu sonho ficou perdido no passado quando amanheço. Procuro sempre um resultado, eu sempre corro atrás e nunca retorno. Porque se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Na minha infância, um perguntava para o outro: o que você vai querer ser quando crescer? Um dizia: eu quero ser médico. Outro dizia: eu quero ser doutor, juiz, promotor. Na adolescência, vem logo a decepção. Quando o moleque percebe que seus pais pobres, trabalhadores assalariados, mal consegue sustentar sua família, quanto mais ter dinheiro para poder pagar uma faculdade. E o moleque sempre estudou em colégio público, nunca se interessou no estudo, não consegue nem passar no Enem. No máximo, concluir ensino médio e vai trabalhar para poder ajudar sua família. Isso quando consegue um emprego. E esse filme vai se repetindo de geração em geração. Sempre a mesma merda, ainda hoje nada mudou. Comigo não foi diferente. Meu sonho ficou perdido no passado. E hoje eu tenho um novo sonho: ajudar meus filhos a realizarem o seu sonho. Meu sonho ficou perdido no passado quando amanheço. Procuro sempre o resultado, eu sempre corro atrás e nunca retorno. Porque se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Meu sonho ficou perdido no passado quando amanheço. Procuro sempre o resultado, eu sempre corro atrás e nunca retorno. Porque se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. É isso aí, família. Carta Magra saindo fora de cena. Firmeza total, muito obrigado. Agradecendo desde já. Salve Zé Elias, é nóis, tamo junto. É nóis. Salve todos os grafiteiros aí presentes também. Parabéns aí pelo talento. É nóis. Agradeço, família. Paulo Henrique, da hora mesmo. Obrigado por fortalecer. Tamo junto. Baixada Santista, 013. É aí, nação. É nóis.